Isso sim é a rocha. A rocha que é gostoso. Daqui pra frente vai ser diferente. Agora minha vida vai mudar. Estou cansado de ser dependente. Daqui pra frente eu vou me virar. Você dizia que eu era o de outra volta. Fez tudo errado, agora não tem volta. Tudo isso só pra me conquistar. E agora nem sei aonde está. Mãe, não quero mais teu amor. Eu quero alguém que me dê valor. Alguém me diga que me ama. De manhã me traga o café na cama. Chamando de amor. Quando chega mais perto que vai perceber, e já tem outra me chamando de bebê. Daqui pra frente vai ser diferente. Agora minha vida vai mudar. Estou cansado de ser dependente. Daqui pra frente eu vou me virar. Você dizia que eu era o de outra volta. Fez tudo errado, agora não tem volta. Tudo isso só pra me conquistar. E agora nem sei aonde está. Chamando de amor. Quando chegar mais perto que vai perceber, que já tem outra me chamando de bebê. Que já tem outra me chamando.